Robbie Williams na Rádio Comercial, dripping numa noite longa ao som da Comercial. É que está mesmo a chegar o António Sérgio e, nas horas, à Comercial, vai já ouvi-lo. Milhares de portugueses escolheram o crédito habitação do Millennium BCP. Se está a pensar comprar ou trocar de casa, nós estamos aqui. Faça uma simulação em qualquer sucursal do Millennium BCP. Temos a prestação mais baixa do mercado. Millennium BCP. A vida inspira-nos. O sol espera-me em cada esquina. O sol espera-me em cada esplanada. O sol espera-me em cada jardim. Vem à Multióticas e vais ver o que te espera. A nova coleção de óculos de sol 2006 está aí. As melhores marcas, as mais fantásticas cores, a maior variedade de modelos. Nova coleção de óculos de sol 2006. Só para ti, numa loja Multióticas. Multióticas, número 1 em moda. A Vodafone vai levar-te com 3 amigos a Val d'Isère, nos Alpes. Para te adaptares melhor, preparámos-te um mini curso de francês. Cá vai. Acreditas em amor à primeira vista ou é preciso passar mais uma vez? Crois-tu au coup de foudre ou il faut que je repasse devant toi? Tem de haver aqui um arco-íris, porque já encontrei o tesouro. C'est sûrement la fin de l'arc-en-ciel, parce que le trésor, je l'ai trouvé. Começa já a treinar. Vai aos Alpes com 3 amigos e ganha ainda 10 telemóveis 3G. Liga 1244 por videochamada e deixa a tua mensagem no videomail. As mensagens mais criativas ganham. Sabe mais em vodafone.pt. Viva o momento. Now. Vodafone. Então e o Jorge? Que não sabia que as taxas de juros tinham subido. Não sabia? Não. Diz que não tinha reparado. Como não? Mas ele não tem crédito de habitação. Tem, mas diz que não deu por nada. Bem, se não deu por nada, ou tem pais ricos, ou ganhou lotaria, ou foi ao BES. O Jorge escolheu a modalidade de crédito habitação que garante uma prestação fixa, mesmo que a taxa de juros suba, porque o que varia é o prazo do empréstimo. Crédito habitação BES. Quem sabe, sabe. E o Jorge é que sabe. E tenha uma ótima noite, de certeza, se ouvir a Comercial. Boa noite, António Sérgio. Olá, boa noite, Marta Santos. É a despedida à passagem, aliás, de palavra de testemunho e também um certo toque a animar do Porto para Lisboa neste arranque de dia novo. Esperamos apenas que fazemos figas para que o tempo, pelo menos do lado de cá, se mantenha tão harmonioso como esteve. Não sei como é que esteve o dia no Porto. Ótimo também. Lindo. Uhum. Bom dia para uma tarde na Esplanada da Foz, já percebi, é isso? Ok. Exatamente. Vamos então desejar que tudo se mantenha assim. Já ouvi falar em água, mas mais é água. É verdade, água. Lá mais para o fim da semana. Pronto, toca animar. Rádio. Exatamente. Comercial. Tchau, boa noite. Até amanhã. Para a Rádio Comercial, são as 3 horas de António Sérgio. Boa noite. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Da Rádio Comercial, meia-noite, três, terça a sábado, António Sérgio, nas horas da Comercial. Sons de mais uma tripla hora, edição de quarta-feira, tudo já recheado de rubricas, como iremos anunciar ao longo desta fase inicial. Entretanto, é bom que a música soa Break the Night, With Colors, um tema do novo álbum Keys to the World, para Richard Ashcroft, de volta a uma certa melhor forma. E na linha das recordações, Iggy Pop. Nightclubbing. Rich, da Ashcroft e Iggy Pop, se bem que, e faltam desplegar isso de início, submetido a um tratamento muito especial, a Baby Doc's Remix. Aliás, Baby Doc Remix. Iggy Pop Night Clubbing. Daqui até às 13, nas horas, António Sérgio, Rádio Comercial. Isto não tem nada que saber. Mantenham os skis sempre um pouco afastados, cotovelo junto ao corpo e deixe-se sair, ok? Está pronto? Então vamos lá. Tinha razão. Isto não tem nada que saber. E como é que se trava? Professor! Professor! Largue tudo o que está a fazer. Até 31 de março, compre um Corsa Silver por apenas 12.885€. A Opel oferece-lhe uma viagem para duas pessoas a um destino de neve ou outra à sua escolha no valor de 1.250€ ou desconto equivalente. Conheça as condições da campanha num distribuidor Opel aderente. Estas sete músicas são uma oferta ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Swap my innocence for pride, crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds a blackened tear. Must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eyes. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao's tongue on the back. Primeiro single estreia do álbum novo do Franz Ferdinand, visita Lisboa muito em breve. You Could Have It So Much Better, genérico do álbum, o single Walk Away. Ben Harper, álbum novo, Both Sides of the Gun, para breve, este mês ainda de março, aqui num registro histórico no Apollo Theatre, com os Blind Boys of Alabama. Met in me today. There's always tomorrow or tomorrow night hanging there, baby. Sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Give up on me. I know it's late, late in the game. But my feelings, my true feelings, haven't changed. Here in my heart, Alabama, que se juntou também Salomon Burke com este Don't Give Up On Me. Rádio Comercial, noite dentro, quarta-feira. Eles abraçam grandes causas. Doutora Joana, eu sofro de disfunção erétil há 2 meses. Já experimentei Guaraná, Gindungo, Tisanas, FHM com Alexandre Lencastre, pau de cabida. Já fui ali na Reis e nada. Eu quero voltar-me a sentir um homem completo. Caixilhos e Laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Mais de 18 milhões leem diariamente o Metro nas grandes metrópoles do mundo. E você, também é um Metropolitan? Metro, a informação não tem preço. Entre as 7 músicas oferta da Ótimos, Nick Cave and the Bad Seeds. Your tiny lies, and I know your trembling hand, your guilty prize, your sleeping limbs, your foreign hymns, and your midnight cries. So dry your eyes and turn your head away. Now there's nothing of hand, your monkey claw, your monkey paw, and your monkey hand, and I've our blood, your trap of fire, your ancient wound and your scarlet moon, your jailhouse smile. So dry your eyes and turn your head away. Now there's nothing more. Your urgent smile, your open tears, your shining prize, your tiny cries, your little fears. And I'll miss your fairground hair, your seaside eyes, your little truth and your vampire tooth and your tiny lies. So de quarta-feira, antenas da Rádio Comercial, António Sérgio, nas horas da Comercial, é a edição de quarta-feira, primeira rubrica feira que está a cumprir-se apenas na segunda hora e lá bem mais tarde, 1h45, desafio para uma viagem downtown, Nick Cave and the Bad Seeds Lament, encontra-se, por exemplo, na banda sonora praticamente desconhecida, um filme também desconhecido, de título Gas, Food, Lodging. Primal Scream. A recordação outra vez. Beautiful day. Come together. New day. We are together. We are unified. Soul, das primeiras das 3 horas de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial, a edição de quarta, Come Together para os Primal Scream. Mick Harvey. You've heard the story of Jesse James, of how he lived and how he died. If you're still in need of something to read, then find. De Serge Gainsbourg, recriado aqui por Mick Harvey e Anita Lane. Rádio Comercial. Vá, confesse lá, nunca lhe passou pela cabeça como seria viver na pele do sexo oposto? Eu agora, por acaso, tinha outra coisa para dizer, mas não posso. Pois bem, parecia. Então, e que tal uma mudança de sexo? Não se preocupe, é rápido, indolor e pode ser muito divertido. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, pense como ela ou pense como eu. Creio que ainda estou a recompor-me. Mudança de sexo. Comigo, Vanda Miranda, aqui na Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Humor. Boa disposição. Alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Because you had a bad day. Animar com a Rádio Comercial. Rádio Comercial, as últimas 7 músicas foram uma oferta da Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Alguém se deve lembrar deles, chamavam-se ou chamam-se Selfie People. Das 7 oferecidas nesta primeira das 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial pela Ótimos Alfie, foi a recordação para People. Oh, collector, Ocean Color Scene. Oh, sorry, you had the notion I was rolling in the money. No, I'm sorry, but I'll pay you. No e eles cheios de esperança no êxito. Hoje em Calicino, o álbum chamava-se North Atlantic Drift, esta uma das nossas escolhas para as noites por aqui, este O Collector. 9 minutos para uma da manhã, noite de quarta-feira, antenas da Rádio Comercial. Comercial que, contrariamente ao que muita gente julga, não é nada a ver se há novidades. Gosta, desde que valha uma pena e que dê um empurrãozinho ao nosso Toca Animar. Vamos ver se é o caso do single novo dos Placebo. O título é curioso e elucidativo: Song to Say Goodbye, Placebo. Waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face. Though I don't like you. Trying waste.

Desta segunda hora, emissão de quarta-feira, antenas da Rádio Comercial, meia-noite 3, Katie Tunstall com o tema inaugural de Eye to the Telescope e a menina Beth Orton, um excerto que já temos rodado, Without a Shadow of a Doubt, para o novo álbum, a merecer naturalmente muito em breve maior destaque por aqui nestas horas. Beth Orton e Comfort of Strangers. Mais de

2004, uma grande esperança nórdica. Não sabemos, entretanto, o que aconteceu. Pode ter sido mesmo da nossa parte que lhes tínhamos perdido o rastro. Last Days of April foi o título. Tears on Hold. Custou The Last Good Day of the Year. There among the fallen fruit and flowers, won't rest.

sou outra vez de regresso. O álbum chama-se Hello Young Lovers. A aposta habitual por aqui é também, por enquanto, este Metaphor. Não quer dizer que o álbum não tenha uma série de outras escolhas e algumas bem divertidas. Uma noite destas vão ouvir o Rock, Rock, Rock. A banda que vai acompanhar o Pearl Jam a abrir os concertos da primeira parte da turnê americana do grupo, já a partir de abril. My Morning Jacket. Do tema chama-se Off the Record, vai se tornando destaque no álbum Zed, assinado My Morning Jacket. Rádio Comercial dupla, aliás tripla hora de quarta-feira, com António Sérgio, Brian Adams and the Cardinals, Jacksonville City Nights. Lord, take me on to the peaceful valley down the winding rivers to the city of souls. I've grown so tired in my song, trying to find a peaceful song to sing when everything goes wrong, till the peaceful everything goes wrong till the peaceful toca animar. Preciso mesmo de companhia. Tenho que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Have a nice day. Toca animar. Toca animar. Com a Rádio Comercial. Há mil e uma maneiras de beber um café. Pingado, à italiana, carioca, garoto, curto. Mas só há uma maneira de fazer a sua pausa para café. Coffee Break. Coffee Break. Com João Vaz. De segunda à sexta, às 5h20 da tarde. Escolha um ano marcante da sua vida para acompanhar o café. Vá a radiocomercial.clix.pt. Rádio Comercial Toca Animar em Barcelos, Espósito e Vila Nova de Famalicão 97.7. Rádio Toca Animar, Rádio Comercial. A As últimas 7 músicas foram uma oferta da Ótimos. Segue o que sentes. E esta ainda conta. Matt Sweeney, Bonnie Prince Billy juntos. My home is the sea. I would like to be dead in shark's mouth. A woman swimming under, her warm breath sending a thunder on two parts south. And love is stripped and free. Duty is delayed until next life. Someone has my mind, holding it so kind. It is my wife, and my home is the sea. Not for me. And my home is the sea. Disaster flies upon me, and I scream. And we can see the house lights colored from a distance. Thank you. mais de 18 milhões leem diariamente o Metro nas grandes metrópoles do mundo. E você, também é um Metropolitan? Metro, a informação não tem preço. Let's go downtown. É a segunda de quatro edições Downtown no meio 45, neste espaço da hora tripla entre terça e sábado, de António Sérgio, nas horas da comercial. Viagens Downtown desta semana. O propósito era rodar o álbum novo, mas acabámos por apanhar o CD com as remisturas que nos ocuparam nestas últimas duas noites. hoje com Stop This Crazy Thing e ainda Autumn Leaves. Há ainda uma repostura para rodar amanhã. Depois sim, o material de Sound Mirrors, o novo Cold Cut, Viagens Downtown, Rádio Comercial, Noite Dentro, edição de quarta-feira. Então... Menos mesmo, 8 minutos para as duas. Como sabem, começamos esta semana a inaugurar a terceira hora com a introdução da rubrica Debaixo da Língua. Ao longo desta semana, grandes poemas e grandes vozes a declamarem os mesmos. Mas ainda é tempo de segunda hora e aqui fica Joe Hendry. título tema para o seu último Tiny Voices. Gentlemen, pull your bloomers on. Swing up on the highest beam and let the floods come on. Who wants to be there wondering where the wanderers rage on through? Better to say never when I'm falling for you. I'm falling for you. I'm falling for you. milhares de portugueses escolheram o crédito habitação do Millennium BCP. Se está a pensar comprar ou trocar de casa, nós estamos aqui. Faça uma simulação em qualquer sucursal do Millennium BCP. Temos a prestação mais baixa do mercado. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Isto não tem nada a saber. Mantenha os skis sempre um pouco afastados, cotovelo junto ao corpo e deixe-se ir, ok? Está pronto? Então vamos lá. Tinha razão. Isto não tem nada a saber. E como é que se trava? Professor! Professor! Largue tudo o que está a fazer. Até 31 de março, compre um Corsa Silver por apenas 12.885€. A Opel oferece-lhe uma viagem para duas pessoas a um destino de neve ou outra à sua escolha no valor de 1.250€ ou desconto equivalente. Conheça as condições da campanha num distribuidor Opel aderente. Eu tenho 25 anos. Tenho um T2, tenho uma sala e tenho dois quartos, porque tenho sempre penduras a dormir lá em casa. Tenho uma cozinha, uma casa de banho. Tenho janelas pequenas com uma grande vista. E tenho todos os meses uma prestação da casa fixa e a certeza de que não sobe, mesmo que a taxa de juros suba. Porque uma coisa eu não tenho. Pais ricos, nem ganhei lotaria. Crédito Habitação BES. Quem sabe, sabe. E a Beatriz é que sabe. Rádio Comercial. O relógio marcou 2 horas. Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tareque, está nas nossas mãos. Ou paga 125 euros até amanhã. Ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és, meu Mariola? Para que é que tu queres 125 euros, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125 euros mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495 euros e valor futuro mínimo garantido 9.179 euros. TAEG 8,365%. Terça a sábado, entre meia-noite e as 3, nas horas, António Sérgio, Rádio Comercial. Regresso de debaixo da língua, regresso processou-se ontem ou deu-se ontem e continuou hoje. O indicativo é o velho indicativo. A escolha para esta semana: The Best Poetry Album in the World Ever. To Celia by Ben Jonson. Drink to me only with thine eyes, and I will pledge with mine. Or leave a kiss but in the cup, and I'll not look for wine. The thirst that from the soul doth rise doth ask a drink divine. But might I of Jove's nectar sup, I would not change for thine. I sent thee late a rosy wreath, not so much honouring thee as giving it a hope that there it could not withered be. But thou thereon didst only breathe and sent'st it back to me, since when it grows and smells, I swear, not of itself, but thee. From Paradise Lost by John Milton. immortal hate. There, the companions of his fall, o'erwhelmed with floods and whirlwinds of tempestuous fire, he soon discerns, and, weltering by his side, one next himself in power and next in crime, long after known in Palestine and named Beelzebub, to whom the arch-enemy, and thence in heaven called Satan, with bold words breaking the horrid silence, thus began. If thou beest he, but oh, how fallen, how changed from him who in the happy realms of light, clothed with transcendent brightness, did outshine myriads, though bright, if he whom mutual league, united thoughts and counsels, equal hope and hazard in the glorious enterprise, joined with me once, now misery hath joined in equal ruin. Into what pit thou seest, from what height fallen, so much the stronger proved he with his thunder. Until then, who knew the force of those dire arms? Yet not for those, nor what the potent victor in his rage can else inflict, do I repent or change. Though changed in outward lustre, that fixed mind and high disdain from sense of injured merit, that with the mightiest raised me to contend, and to the fierce contention brought along innumerable force of spirits armed, that durst dislike his reign, and me preferring, his utmost power with adverse power opposed, in dubious battle on the plains of heaven, and shook his throne. What though the field be lost? All is not lost. The unconquerable will, and study of revenge, immortal hate, and courage never to submit or yield. And what is else not to be overcome? That glory never shall his wrath or might extort from me, to bow and sue for grace with suppliant knee, and deify his power, who from the terror of this arm so late doubted his empire. That were low indeed, that were an ignominy and shame beneath this downfall. Since by fate the strength of gods, and this imperial substance cannot fail, since through experience of this great event, in arms not worse, in foresight much advanced, we may with more successful hope resolve to wage by force or guile eternal war, irreconcilable to our grand foe, who now triumphs and in the excess of joy, sole reigning, holds the tyranny of heaven. veja o vídeo do novíssimo tema acústico dos Blind Zero, Drive. Who's gonna tell you why it's too late? Até quinta-feira, em estreia nacional e rigoroso exclusivo em radiocomercial.clix.pt. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Falar da Rede 4 para a TMN é mais barato do que falar do MIMO. Quem compara, muda para a Rede 4. Falar da Rede 4 para a TMN é mais barato 42% do que do MIMO para a TMN. Ligue já 808-931-111. Custo de chamada local. Keep this frequency clear! Well, you got your soul singing? Yeah! Quarta-feira, António Sérgio, nas horas da Rádio Comercial. Mais daqui a pouco, cerca de 20 minutos, 2h40 é hora de tratamento e hora de tomar colher de blues. Foram recordações, ou ficam por aqui recordações, da Jimi Hendrix Experience, Voodoo Child e Jeff Beck. High Hope, Silver Lining. Where you're at, going down the bumpy hillside. and your hippie hat, flying across the country and getting fat, say everything is groovy when your tires are flat. And it's high horse, silver lining, and away you go now, baby. I see your sun is shining, but I will make a fuss, though it's obvious. Flies are in your pea soup, baby. Com as SMS, um escocês conquistou o recorde do mundo como o mais rápido escritor de SMS, ao digitar no telemóvel uma mensagem de 160 caracteres em 48 segundos. Mas lá se consegue. Pedro Ribeiro, na manhã da comercial, de segunda a sexta, a partir das 7 da madrugada. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Rádio Comercial. Toca Animar. Toca com a Rádio Comercial. Rádio Comercial, as horas de António Sérgio, agora sim, entrando no registro já noturno, soturno, isto, para dar algum destaque a Sharon Wright e, pelo menos, sim, não, pelo menos, dois títulos do álbum último, Over the Sun, Sharon Wright. Thank you. to the light and borrow your tablet shame. De qualquer modo, o álbum editado inicialmente no Canadá, se bem que vindo da editora Quarterstick, apenas nos chegou mais ou menos no meio do ano passado, 2005. Shannon Wright, Over the Sun, os temas Black Little Stray e You'll Be the Death of Me. Daqui a pouco há Colher de Blues. Move your body close. Toca Animar, na Batalha e Leiria, 90.8. Rádio Comercial. Para trás, Shannon Wright, Robert Plant and The Strange Sensation. Up suspend my thirst for knowledge in your powder, sweat and sighs. A grudge of Christian women, a stain of spotless wives. A perfect destination inside a perfect world. I take a bottle to the baby, you take a hammer to the pearl. Entre solta já na meia hora final do que é a tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, terça a sábado, meia-noite, 3. Road Plant and the Strange Sensation foi desta vez Tin Pan Valley. Mais de 18 milhões leem diariamente o Metro nas grandes metrópoles do mundo. E você, também é um Metropolitan? Metro, a informação não tem preço. Rádio Comercial, é tempo de colher de blues o tratamento ao longo deste mês de março. A escolha recai num álbum duplo, onde há, portanto, muito para retirar. Chama-se Blues Odyssey e foi compilado pelo ex-Rolling Stone Bill Wyman. Singing. The preacher's preaching, can't you hear the sister shouting? Children's in the pulpit, mama trying to learn my song. Now that low down dirty deacon just stole my gal and gone. There's my brother had him, my sister had him, my auntie had him, my mother died with him. Woke up this morning, the family had to wear it blue. And the people over in the corner pool, grandmammy had them too. I did more for you, woman, way last winter. Late in the fall, man, when I scuffled through the summer. I did more for you, woman, than me. Put on a day of my tongue. Came downtown and bought your good hand and Lord had give you love. woman for me and my meat, drinking my wine. Spend all my money, you better stop your gal. Button from fixing under my chin. You're gonna run on some these mornings, partners where you can't get in. Dupla Bill Wyman começa bem do início das roots dos blues, casos de ontem com Mammy Smith e Bessie Smith. Depois, na edição 2, chega aos clássicos como Nursery Natural, Sonny Terry, John Lee Hooker, Little Son Johnson, B.B. King e Elmore James. Mas esta etapa é ainda a inicial, quase como se passo a passo os fôssemos conhecendo os blues. O tratamento desta semana é a colher de blues. Thank you. And I wonder what's the matter that I can't rest at night. I got a woman that I'm loving that took my food. And she quit me, she left me to sing this song. And she quit me, she left me here to sing this song. You never meet your friend till you cut your train and gone. Praticamente a completar-se a dose certa da colher de blues desta noite, a compilação Blues Odyssey de Bill Wyman. Ficaram em saliência hoje Luke Jordan, Blind Blake, Frank Stokes e a finalizar Mississippi John Hurt. Police officer, how can it be? You can arrest everybody, but cruel Stagger Lee, that bad man, oh cruel Stagger Lee. Mr. Lyon told Stagger Lee, please don't take my life. I got two little babies and a darling loving wife. That bad man, oh cruel Stagger Lee. What I care about you two little babies, darling loving wife. You done stole my stuff and hat, I'm bound to take your life. That bad man, oh cruel Stagger Lee. When a spy with a line is lying down on the floor, that bad man, oh cruel Stagger Lee. Jonah's off the jury, what you think of that? Stagger Lee kills his line by the $5 stuck on hand, that bad man. Oh, cruel Stagger Lee. Standing on the gallows, head way up high. At 12 o'clock they killed him, they're all glad to see him die.